Então, uma vez já oramos. Hoje, dia 1 de março de 2015, nós vamos continuar o nosso CALEB, Capacitação Avançada de Líderes em Escola Bíblica, ok? Então, uma vez que a gente já falou semana passada um pouco sobre multiplicação, ok? E eu dei o exemplo de como essa multiplicação ela é dada, ela é efetivamente organizada. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que vai nesse novo núcleo a partir da multiplicação. E o que cada núcleo precisa ter para que nós tenhamos um sucesso, um êxito nesse crescimento da igreja, ok? Queria lembrar alguns princípios, eu vou rapidamente ler o último slide da semana passada, tá bom? Então, para evitar frustrações na multiplicação dos nossos núcleos, o amor que se desdobra em ganhar e cuidar também deve desdobrar-se em treinar, ok? Então, por que é que muitas igrejas só permanecem na primeira geração de liderados? Porque o líder não atinou-se para o fato de que ele deve criar os filhos ensinando-os a serem pais de família e não a serem eternos codependentes. Ok? Então, vemos inclusive grandes homens de Deus na Bíblia que cometeram esses erros. Salomão cometeu esse erro. Quem diria? Não é? O profeta que deu a palavra de Deus para Ana, que Samuel seria gerado, Eli, que criou a Fini e Finéias, duas pragas. Então, irmãos, vamos pensar o seguinte, nós não só devemos dedicar a ganhar e cuidar, como, inclusive, um atestado de que aquele trabalho foi bem feito. O que é um trabalho bem feito? Não é um filho que somente é honesto e trabalhador, mas é um filho que tem outros filhos. Não é verdade? O problema é que alguns pais, eu inclusive acompanhei, olha que coisa grave, eu acompanhei uma vez, há muitos anos, em outra cidade, um caso, de um pai que disse à filha, você é minha aposentadoria. Ele criou a menina não para a menina ter filhos, ele criou a menina para a menina criar ele. E você sabia que consciente ou inconscientemente, tem muitos pastores que agem assim? Eles criam as ovelhas só para darem a carne a ele. Ele esteriliza as ovelhas. Só que essas ovelhas um dia morrerão. Eles não, mas são mais jovens, vão morrer depois de mim. Nós não vamos viver isso aqui, amém? Nós queremos ovelhas, todas as ovelhas, queremos ovelhas capazes de se reproduzir. Uma ovelha estéril, ela dá mais carne, mas ela para em si mesma. Amém? Entenderam? Uma ovelha estéril, ela engorda mais, mas ela não gera outras ovelhas. Então a questão é, uma pessoa que vai cuidar de outras pessoas pode não ter o tempo para terem muitos ministérios na igreja. Mas qual é o principal ministério? É ganhar almas e cuidar bem delas. Fazer discípulos. Amém, amados? Então, a ideia é, todos que nós ganharmos, nós temos que treiná-los para que eles tenham condição. Papai está lá no Egito. Se ele disser para mim, tia, eu preciso de 10 casais aqui. Nós vamos começar a vida nova no Egito. Tá? Se meu pai disser isso, irmãos, qual é a missão nossa, vida nova aqui? Existe a missão filosófica que está no filosofia ministerial, mas a missão prática que nossa é capacitar todos os crentes para serem hábeis o suficiente para implantar novas igrejas. Eu pedi demais? Como em Atos, com muito menos recursos, eles conseguiam. Em Atos não gravava aula para mandar pelo WhatsApp e pelo site, não. Ok? Aí se papai falar, tia, eu preciso de 10 casais, já tenho tantos de Salvador. Eu quero, irmãos, em nome de Jesus, logo poder dizer, aqui também tenho. vai depender de quê? Vai depender de como nós vamos nos dedicar para isso. A gente tem que estar disponível para aonde o Senhor quiser nos levar. Amém? Então, quando os discípulos não são treinados a ganhar também ao embotamento espiritual e ao egocentrismo, deixando de serem velas para serem âncoras. Então, quando a gente não ganha mais pessoas e não as treina também, a gente, além de não fazer um bem maior, ainda faz um mal, porque a igreja fica atrofiada. Os alvos devem ser estabelecidos. A gente não deve ter vergonha de ter alvo. Devemos ter. Logo eu vou anunciar qual é o nosso alvo para esse ano de crescimento. E vamos trabalhar por isso, porque é possível. Ok? Então isso tem queimado meu coração, tenho orado por isso. Não é na mesa golomaníaco. É tudo dentro da nossa condição, da nossa possibilidade. Nós vamos viver nossos alvos. Tá? Colíderes devem ser bem escolhidos, porque esses colíderes vão levar a liderança adiante. Devemos escolher e investir na vida deles. O líder deve orar diariamente por cada integrante. Isso é importantíssimo. É uma das coisas interessantes, como é a dificuldade espiritual, quando a gente não ora para os nossos liderados. Porque é uma das coisas mais simples você pegar ali a lista das 10 pessoas do seu núcleo e orar por elas. Por que não fazemos? É uma barreira espiritual, é claro que é. Não é você pegar e dar carona para um, que às vezes pode até fazer, né? Não, família não tem carro, vai, pega e traz seu núcleo. É muito mais complicado, tecnicamente, do que parar para orar nominalmente por eles. Por que não para? O diabo está cegando o entendimento. A carne está dando preguiça. Se a gente ama, é um ditado até secular, a gente cuida. Então, parar para orar nominalmente pelos seus liderados, sendo você líder ou co-líder, é um dever da liderança, que vai facilitar muito na hora que você estiver ministrando. Amém ou não? Paulo diz, por essa causa, me põe de joelhos. Paulo diz, eu choro e me esmurro até ver Cristo gerado em vós. Então, orar pelos que você ministrará, já faz um prelúdio, é um preparo espiritual para o que vai receber lá. Amém, amado? Carne, como é que é isso? Não era uma questão física, não. Era uma questão assim, prefiro obedecer ao Espírito do que ao desejo da carne. Resisto a ela. Ele está falando de renúncias físicas, jejum, pôr-se de joelho, não obedecer ao corpo que pediu para ele descansar, pediu para ele passear, pediu para ele comer mais. Então, fisicamente, a gente vai sofrer consequências pelo crescimento espiritual. Não é um castigo físico, tipo suplício, né? Que alguns monges usam apertando a coxa, nem se bater com chicote, nada disso. Mas é uma luta contra o homem caído, a carne, que quer obedecer o corpo nos seus confortos. Vem? Então vamos lá. O líder deve orar diariamente, o líder e o co-líder. Eu vou corrigir esse slide, urgente. Né? Se tiver assim, inclusive lá no site, se for possível, corrija isso, pelo amor de Deus. O líder deve orar diariamente por cada integrante, e o co-líder também, tá? Co-líder deve ser bem escolhido. O líder, você bota lá, o líder, aspas, e co-líderes. Você bota líder, como geralmente é um casal, você bota os líderes, abre aspas, e co-líderes. Tá bom? Por favor, isso é muito importantíssimo. O líder deve sempre entrar em contato com os integrantes. Pesquisas internacionais sobre núcleos que multiplicam, isso, a fonte foi o MDA, eles disseram o seguinte, pesquisaram no mundo todo igrejas que os núcleos multiplicam. E eles descobriram, tempo corre muito, eles descobriram que os núcleos que mais multiplicam não são porque tem líderes carismáticos, líderes cultos teologicamente, líderes com muito tempo de convertido, nada disso. Os núcleos que mais multiplicam são aqueles onde os líderes oram nominalmente por cada um e procuram cada um. É o que mais multiplica no mundo, ok? E é só ir para Atos, é o que está lá no livro de Atos, a melhor pesquisa é essa. Os núcleos devem reproduzir o código genético da sua igreja, isso é a aula de hoje. Muito simples e importantíssima. Ok? O que é o código genético? O genoma é o conteúdo genético presente nos núcleos das células. Cada célula do corpo, dentro do seu núcleo, carrega todo o genoma da pessoa. Vamos usar esse slide aqui? Vamos lá. Vamos lembrar de citologia aí, a galera de saúde, né? Vamos lá. Aqui, ó, Débora, você vai cair na sua prova essa semana. Vamos lá? Cromossomo, ali em inglês, chromosome. Human Cell, que é célula humana. O inglês está ótimo, hein? Vamos lá. Ali você tem mitocôndria, né? Que é um fragmento da célula importante, que diz, inclusive, que é fruto de uma mutação de uma bactéria que fez parte do corpo humano na criação, tá? Mas isso não importa. Núcleo, endocrino, complexo de Golgi, e ele vai, que é a parte responsável pela excreção da célula, mas não é a questão hoje, tá? Hoje nós vamos falar aqui, o que nos interessa é isso aqui, tá? O núcleo da célula. Dentro do núcleo da célula, e é claro que a gente não se baseia nossa doutrina é baseada na fisiologia humana, nem na citologia. Isso é só uma ilustração. Amém, amados? Dentro do núcleo você tem esse xizinho chamado cromossomo. Ok? Então, o cromossomo, se você desenrola ele, olha aqui, tá vendo? Você tem essa estrutura menor, que desenrolada, tem o DNA e o RNA dentro dela, ok? Se combinam adenina, glutina, citosina e tiacina, tá? Bem, o que eu quero dizer com tudo isso aí? Só para aquecer a sua mente esclarecida. Gente, cada célula humana, do seu fio de cabelo, da unha do seu pé, a célula que está saindo agora, descamando da unha do seu pé, eu vou nem botar o leite em cima para não criar uma mutação genética e um câncer, que eu vou falar disso daqui a pouco. Cada célula que está descamando da sua unha, nessa célula da sua unha, está a cor do seu cabelo. Você sabia disso? Em cada célula do seu cabelo, tem a cor dos seus olhos. Em cada célula dos seus olhos, tem o tamanho do seu nariz. Em cada célula do seu nariz, tem o tamanho da sua mão. Em cada célula da pele da sua mão, tem o tamanho do seu coração. O que é isso? Deus, em sua infinita sabedoria, colocou dentro de cada célula, dentro de cada núcleo, uma biblioteca falando sobre a natureza de todo o seu corpo. Qual é o sentido dos núcleos da vida nova? É que em cada núcleo, nós tenhamos toda a configuração do corpo naquele núcleo. Amém, amados? Por isso que é importantíssimo que cada núcleo tenha as faculdades, tenha o conhecimento, tenha a condição de ser igreja plena ali. Pergunto, uma célula sobrevive sozinha? Célula não é vírus. Ok? Vírus sobrevive sozinho. Bactéria sobrevive sozinha. Célula não. Existem células que elas, já em processo de células de reprodução, por exemplo, como o ovo. O ovo é uma célula, mas vai apodrecer. Quando ele é fecundado, que vira ovo de fato, em perspectiva biológica, ele começa a divisão celular e ele vai ser um ser. Mas célula vazia, célula sozinha, morre. Certo? Não, Patrick? Ah, ok. Não, seja aí, me corrigir. Vamos pensar o seguinte, tá? Olha aqui o que eu quero falar para vocês, de forma bem simples. A ideia não é ser um núcleo separado, destacado. Até porque, vamos voltar aqui, olha lá. Qualquer mutação configura-se uma anomalia, podendo levar até um câncer, que é um crescimento desordenado e indiferente às diretrizes da programação genética. O que eu quero dizer com você é que cada núcleo, ele precisa saber o que ele é e precisa continuar se alimentando do corpo. Porque no dia que ele começa a agir de forma idiossincrática, de forma distinta, de forma independente, ele deixa de ser célula saudável e passa a ser câncer. Passa a ser câncer. Todo todo galho de uma árvore é menor do que o tronco. Uma vez eu falei sobre a escola bíblica aqui, e viajei depois com o Jackson, e nós vimos um tronco de uma árvore com câncer. Você sabe que a árvore também tem algo parecido com câncer humano? E era esquisitíssimo, porque saía um galho que começava a ficar mais pesado do que a sua base, e você via a tendência dele já rasgar a árvore e fazer mal a ela. Então a ideia do núcleo é ser igreja na sua forma mais bela e plena, embora ainda vinculada ao corpo, que é toda a igreja. Amém, amados? No dia que a célula tiver maturidade para levar a igreja para outro lugar, é como uma semente que carrega toda a árvore dentro de si e vai ser plantada em outro lugar. Amém, amados? Amém? Então, essa questão filosófica é importante a gente trabalhar enquanto igreja. Por quê? Se a gente pensa aqui, só para terminar, essa aula bem simples, para introduzir essa série de aulas do Caleb sobre esse aspecto, tá? Só mais 5 minutos no máximo a gente termina. Vamos pensar assim, dentro da célula, nós temos todo o desenho de que é a igreja, tá? Por isso nós dizemos, gente, nós vamos chegar a um dia, pastor, nós um dia vamos viver o ideal de núcleo, eu vou dizer, não, porque quando chegar o ideal vai ter coisa nova aí de Deus pra gente. Eu já aprendi alguma coisa em algum lugar do mundo que vai abençoar a gente. E nós hoje somos plenamente, vivemos hoje, em vida nova, a plenitude de saúde dentro da nossa idade. Por exemplo, eu não posso esperar que Rafa faça psicologia. Não, o pai dele faz, porque já é mais maduro. Você está em que ano, Rafa, na escola? No quinto ano. Está na idade adequada para o quinto ano, né? Pronto. Ele está no quinto ano, ele tem a altura certa, o peso certo, ele está pleno dentro da idade dele. Amém? Não dá para ficar assim, vida nova, não quer nada, vida nova já era para estar assim, assim, assim. Como? Como que eu vou exigir que Rafa seja o que não tem estrutura para ser ainda, gente? Não é verdade? Não! Vamos se alegrar que ele é um menino de ouro, já está dentro do seu caminho. Então, isso que tem acontecido com a vida nova. Nós estamos plenos dentro do que Deus tem nos dado. É isso que me alegra, amém, amados? Pronto? Vamos lá. Então, pessoal, é o seguinte. Vamos lá, aqui comigo, ó. Quando a gente pensa em humanidade, a gente pensa na igreja universal, que não é do reino de Deus, tá? Mas a igreja de Cristo, toda a igreja de Cristo, tá bom? Vou falar isso depois, semana que vem, com bem mais tempo, tá? Então, cada célula sua é uma célula humana. Célula humana. Tá? Ou seja, cada núcleo tem uma identidade com a igreja de Cristo no mundo, amém? Se chegar um egípcio lá na célula, no núcleo de Patrick e Zaira, que são co-líderes de Raquel e Jackson viajando, chegar um irmão lá do Egito, na bênção, tem uma identidade que é universal. Amém, amados? Primeira identidade que nós, como núcleo, temos que respeitar é a identidade universal da igreja de Cristo. Amém, irmãos? Não podemos ter configurações e teologias que vão nos distinguir, nos separar, nos excluir da igreja geral. Amém, amados? Linhas gerais. Segundo, há dentro desse código genético uma raça que é a nossa denominação, ok? Nós podemos amar os assembleanos, amar o pessoal lá do Universal, que eu não considero a instituição de Deus, mas considero muitos irmãos lá convertidos, tá? Ah, podemos ter irmãos lá no Poder Mundial, que também considero que não é uma instituição séria, mas as pessoas lá têm muitos convertidos, tá? Temos igrejas que nós respeitamos como instituições sérias, como as igrejas batistas, assembleanas e outras mais. Mas são denominações diferentes, ok? Não é que está funcionando lá ou acolá. Não, não, não, não, não, não. Nós precisamos entender qual é a nossa identidade como denominação. Tá bem? Ok? O mais importante é isso aqui, ó. A humanidade, a semelhança enquanto humanidade. Ok? Nós somos cristãos. Nós somos discípulos de Jesus, ok? Nós somos salvos em Cristo, amém? Fazemos parte da Igreja Universal de Jesus, que está parte no céu chamada Igreja Triunfante, parte na terra chamada Igreja Militante. Nós somos salvos em Jesus. Amém, amados? Mas nós também temos a nossa raça, digamos assim, tá? O que não impede de caminharmos e aprendermos com outros irmãos de outras denominações. Só uma ilustração que eu falando para a gente entender isso. Isso, branco, negro, índio, exatamente. Então, vamos pensar o seguinte, a nossa raça é a nossa denominação. Existe dentro do núcleo questões que são universais do Evangelho, mas também existem questões que são da nossa denominação. Então, se chegar a irmãzinha da Assembleia, se chegar o irmãozinho da Batista, Presbiteriana, ele é bem-vindo, mas líderes e co-líderes, com todo amor e carinho, vamos acolher a todos, mas lembrar qual é a nossa visão. Deus deu uma visão para fala um líder aí que a gente... Para Hernandes Dias Lopes, da Presbiteriana, lá do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Amo ele, aprendo muito com ele. Muito parecida com a minha na perspectiva teológica, mas não congregacional. Nossa forma de congregar é bem diferente. Tá? Então chega o irmãozinho da Maranata. Olha aí. Que tem um sistema de evangelização extraordinário, que eu estava estudando esses dias. Respeito e amo muito eles. Ok? Mas o sistema deles, eles aplicam dentro da visão do povo deles. Amém, irmãos? Então, com muito amor e carinho, a gente, se vier alguma conversa nesse aspecto, a gente diz, olha, meu amado, meu querido, minha querida, a gente faz de outro jeito, tá bom? Depois a gente pode conversar sobre isso. Eu que sou liderança e você, para eu aprender com você. Porque senão o cara traz um monte de ideia que não, que diverge como a gente trabalha e vai dar uma dor de cabeça. Ok, irmãos? Então, a gente tem que ter essa graça para saber o que é que a gente, quem a gente é. Tá bom? Então, vamos lá. Então, a parentela é a igreja local. Você vê como vai ficando mais íntimo? Então, temos aqui uma identidade que é com a denominação Vida Nova, ok? Que tem Salvador, tem aqui, tem outros lugares logo, logo para abrir. Mas também a Vida Nova de Itabuna tem uma cara que parece com a mãe, mas não é igual a mãe, porque tem algo que a gente chama de adequação missionária. Onde a gente chega, a gente firma os princípios, mas adequa algumas questões práticas. Não é, gente? A gente abrir uma igreja lá, lá em Manaus, vai ter que adaptar um monte de coisa. Amém, gente? Então, existem pequenas diferenças que nós vamos ver da Igreja Mãe Salvador para a Igreja Filha aqui, ok? Mas a denominação é a mesma, um princípio mais alto lá, tá vendo? Existe uma família que é o discipulado 1 a 1. Vamos lá, vamos para trás, estou falando de diferença, estou falando de questão de especialidade, tá? Nós, cada núcleo deve respeitar o fato de sermos cristãos evangélicos, amém? Cada núcleo deve respeitar o fato de sermos Vida Nova, amém? Cada núcleo deve respeitar o fato de que somos a igreja Itabuna, amém? Cada núcleo deve... Isso estou falando de núcleo. Dentro do núcleo você vai ter ainda questões de características próprias de cada núcleo. Isso é lindo! Ok? O núcleo de Jackson vai ter algumas características que fazem ele especial. O núcleo de Chateau vai ter características que fazem ele especial. Mas essas características, elas não divergem de quê? Da nossa família, que é a nossa igreja local aqui. Amém, irmãos? Amém, irmãos? E a gente tem a vida devocional, que é o sujeito em si. Tem célula de... Dentro da célula de Sofia, tem lá que ela é da raça humana, perdão, que ela é humanidade, que ela é mistura de caucasiana, índia, negra, um monte de coisa, né? Como raça. Tem aí na célula dela que ela é filha minha de Paula. Tem aí na célula dela que ela é menina. Então, irmãos, olha só, para a gente encerrar a ideia que estou tentando desenvolver aqui. O núcleo, ele traz uma identidade que vai respeitando da onde vem e chega a um nível de especialização tão grande que aonde for, começa até uma... Se toda a igreja no eu estou falando sério. Se acontece uma perseguição, ok? Perseguição. E aí, chegam aqui hoje, matam a gente, ok? matam a gente. E sobra vocês dois. E chegaram em Salvador, mataram todo mundo lá também. Ok? A gente tem que trabalhar para que esse casal aqui tenha condições de começar tudo de novo. Amém? Aí, o que vai acontecer? Eles tendo... Acho que aqui fecha a gestalt, né? Fecha a ideia. Ele tem nele toda a humanidade, não tem? Geneticamente? Ele tem a raça dele, não tem? Ele tem a parentela dele, não tem? Ele tem a família dele, não tem? Ele tem ele em si, quanto sujeito. Você sabe que cada célula sua é responsável por um fenômeno chamado homeostase, que é a sua constituição física. Sua célula não diz só que você tem um olho, ela diz a cor do seu olho, o tamanho do seu olho, o tamanho do seu rosto. Cada célula sua, do seu olho, diz quantos fios de barba você deve ter. Então a ideia é, para encerrar aqui, cada núcleo deve ter a obstinação de investir em cada vida para que cada crente tenha a condição, claro, dada pelo Espírito Santo, de continuar a igreja de Cristo. Em bonança ou em perseguição. Amém, tio? A ideia é essa. Simples assim. Gente, é que nem dar um banho no elefante. É uma coisa fácil. Perdão, é uma coisa simples e difícil. Simples porque não há nada aqui que seja impossível para ninguém aqui. Ok? E um pouco trabalhosa, sim, vai dar um banho no elefante. Não é? Mas é uma vassoura, sabão e disposição e água. Então, a igreja, ela caminha de forma a criar esses núcleos que possam expandi-la para qualquer lugar. Só para terminar, vocês têm visto o crescimento dos movimentos muçulmanos e de terrorismo? Eles... Só para saber eles. Se a gente pode crescer agora, se eles... Se ele crescer mais, só vai morrer todo mundo, só vai sobrar eles. Não, eu disse assim, se acontecesse de matarem todos nós e só ficar eles dois, a gente tem que dar a eles treinamento para que eles consigam recomeçar a igreja, entendeu? Não, não, não. Então, assim, por exemplo, gente, o que os terroristas estão fazendo... Eles só fizeram imitar o livro de Atos e fazer com a forma ruim. Eles creem uma coisa, tomam treinamento e esperam a direção. Não é? Então, a gente pode abalar muito mais o mundo fazendo coisa certa. Temos um chamado, estão recebendo treinamento e já estão recebendo direção. Amém, amados? Que em nome de Jesus a gente carregue em nós esse código genético do que é a igreja e a gente possa viver isso, amém? Todas essas fases e etapas que vamos fazer maduros. Fazemos parte de uma igreja que está no mundo inteiro. Nós temos uma denominação que onde Deus nos colocou e vamos frutificar aqui dentro. Nós temos a igreja local que é a Vida Nova Itabuna. Nós temos uma família que é o discipulado um a um, onde tratamos questões pessoais. E temos nossa vida devocional, que é onde a gente cresce pessoalmente com Deus. Amém? Obrigado, Senhor, por Tua palavra, que nós possamos crescer em conhecimento e graça e cada um possa ser capacitado no Senhor para continuar a Tua obra, até que o Senhor volte gloriosamente e nos leve em nome de Jesus. Amém.